No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 13 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã, todos os municípios que estão prestigiando aqui a programação da Rádio Super Condá. Manhã de segunda-feira, com o sol querendo aparecer, tempo ainda parcialmente encoberto. A mínima foi de 16 graus, máxima prevista para hoje 29 graus, uma grande amplitude térmica. Aqui no centro da cidade, 18 graus a temperatura, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Tempinho meio chato continua por toda semana, num período que vai ser marcado, já dizem, por chuvas. Vai ser um verão chuvoso esse. E numa semana que a gente começa já nas notícias, né, dos jornais nos dizendo que o mercado prevê a maior inflação em 13 anos, né, que há protestos de caminhoneiros bloqueando pelo menos trechos de rodovias em 4 estados desse Brasil, nós vamos falar aqui de Chapecó, porque daqui a pouco está chegando por aqui o deputado federal João Rodrigues. João Rodrigues, que eu digo, deve ter andado na semana que passou de orelhas quentes, porque muito se comentou acerca do ocorrido na sessão plenária do último dia 28, lá em Brasília, porque houve, claro, uma discussão chamada bate-boca entre o João Rodrigues e o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Também na última semana que passou e nas semanas anteriores, não parece que a agenda ela não muda. Nós entrevistamos aqui os advogados de defesa, João Rodrigues não estava na cidade, mas quando houve aquele movimento do Ministério Público Federal, em função de superfaturamento de merenda escolar. Os advogados estiveram aqui, colocaram a versão, né, oficial, enfim, mas os vereadores de oposição, toda vez que vêm ao programa, eles deixam claro que esse, por mais que se diga, por mais que os advogados tenham dito que é um processo natimorto, ou seja, já nasce sem a sua função, não vai andar, não vai para frente, numa linguagem coloquial, os vereadores insistem que não, que há algo ali a ser ainda punido, investigado com maior profundidade, enfim. Então, novamente, se falou muito no nome do deputado. Portanto, a gente vai para o intervalo comercial e, na volta, uma conversa franca, clara, como sempre costuma ser, né? Com a verve, né? O perfil que tem o deputado João Rodrigues, a gente aborda esses e outros assuntos depois do intervalo comercial. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Semana dos 20 reais na Calçados Novo Hamburgo. Tênis adulto infantil, sapatênis feminino por apenas 20 reais. É isso mesmo que você ouviu, 20 reais. Corra e aproveite essa super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando

O leiloeiro Rui Walter Baldiceira informa que realizará leilão público da Prefeitura Municipal de Chapecó no próximo dia 10 de novembro, no auditório do prédio da Administração Municipal, Avenida Getúlio Vargas, 957, no centro de Chapecó. Serão leiloados diversos veículos: Kombi, caminhões, ambulâncias, tratores e caçambas. Os interessados poderão examinar todos os bens a serem leiloados em horário de expediente no estabelecimento da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, na Rua 7 de Setembro, 2063D, bairro Presidente Médici, e no estacionamento do prédio da administração, na Avenida Getúlio Vargas. Informações com o leiloeiro Rui Walter Baldiceira. Telefone 3323-4245 com o DDD 49 ou no site www.baldiceiraleiloeiros.com.br. Rádio Super Conda AM 610. Jornalismo levado a sério. Minutos para as 9 horas da manhã, o Departamento de Jornalismo da Supercondá segue acompanhando as movimentações sobre a paralisação dos caminhoneiros aqui na nossa região. Conforme já destacado durante a primeira hora aqui da Supercondá, na nossa região, na região apenas de Caçador, o pessoal faz manifestação nesta manhã de segunda-feira, manifestação que já estava programada a partir das 6 horas da manhã e anunciada ainda na semana passada pelos caminhoneiros. Só que como o movimento ele não é uniforme, ou seja, não tem apenas um comando e uma organização, os caminhoneiros se organizam por grupos. Na região de Caçador, o pessoal começou a se organizar desde ontem e realiza a paralisação nesta região. Aqui na região do extremo oeste, como é o caso de São Miguel do Oeste, o pessoal não faz manifestação, o pessoal até se organizaria para um movimento, mas até o momento, segundo informações, não tem manifestação nenhuma na região de São Miguel do Oeste. Ficou conhecido já na manifestação passada, porque o movimento começou por ali na BR-163, no desdobramento ali com a BR-282. Neste momento, nada de manifestação, nada de movimento registrado nessa região aí, nesta manhã de segunda-feira. Aqui no estado de Santa Catarina, além, então, na região aí de Caçador, em Campos Novos, no quilômetro 335 e 345 da BR-282, no trevo da Copercampo e do Poço Tropeiro, cerca de 50 manifestantes permanecem próximos à rodovia, porém, sem interdição. A PRF, policiais rodoviários federais, no caso, eles continuam no local para negociação com os caminhoneiros. No momento, poucas pessoas no local realizam essa paralisação, mas, segundo informações, não há interdição no trecho, então, nas BRs 335 e 345, além da BR-282. Em São Bento do Sul, no trevo de Lençol, da BR-280, previsão de manifestação seria a partir da 0 hora, mas, segundo informações, o trânsito está fluindo normal nessa região também, da BR-280, na região de São Bento do Sul. Segundo informações, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, o pessoal realiza a manifestação nesta manhã de segunda-feira e por ali a situação está um pouco mais complicada. O pessoal está realizando a manifestação e pede a saída da presidente Dilma Rousseff também nessa região. E no Paraná, na região aí de Toledo, o pessoal também realiza a manifestação, um pouquinho então do mapa de como estão organizadas as manifestações no estado de Santa Catarina e também na região sul do país, sendo Rio Grande do Sul e também Paraná, pessoal realizando manifestação, mas aqui na região de Santa Catarina a manifestação segue tranquila. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal diz que não vai permitir o bloqueio das rodovias, já porque tem aquela questão judicial que já proíbe esse tipo de situação aí, que o pessoal então não pode interditar nenhum tipo de rodovia. O pessoal pode fazer manifestação desde que não atrapalhe o trânsito e se organizem em um local específico para manifestar aí o seu direito de paralisar na manhã desta segunda-feira. Segue acompanhando e a qualquer novidade, informações para o ouvinte da Super Conda. Com as informações da greve dos caminhoneiros, repórter Júnior Espíndola. Você está ouvindo a ZYJ 746, Super Conda M 610. Chapecó, Santa Catarina. Estúdio Conda, com Raquel Lang. Patrocínio Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. pontualmente 9 horas, quero dar bom dia ao deputado federal João Rodrigues, PSD de Santa Catarina, representante aqui de Chapecó, do Estado. João Rodrigues, eu quero começar pelo fato mais recente, que foi essa sua discussão e que ganhou muito espaço nas mídias sociais. Isso é algo inevitável. A gente diz em épocas de hiperinformação, de superinformação, nada mais passa batido, né? Não existe mais aquela história de, olha, se deu no jornal ou se não deu. A informação, ela tem o seu próprio ritmo, enfim. Para que a população compreenda e não fique e não se atenha apenas, tudo tem um contexto, né? Então, quem vê a troca de acusações e de farpas e de diferenças de pensares, talvez não compreenda como isso se deu, por que se chegou àquela discussão, porque algo mais importante, eu creio, que a discussão foi a alteração na lei que talvez tenha motivado essa discussão. Portanto, bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom, primeiro bom dia para você, Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero aqui, o desgaste com o referido deputado Jean Willis não é de agora. Ele vem desde o momento que nós começamos a discutir a redução da maioridade penal. As suas posições contundentes, a sua forma de ser, é dele. Respeita-se a sua característica, a maneira que ele age, um problema é pessoal dele. E nós começamos o debate na bancada, denominada por alguns como bancada da bala, quando na verdade é a bancada do direito da defesa. Então nós conseguimos avançar e reduzir a maioridade penal. E eu tive a honra de ter sido um dos líderes do movimento pela redução da maioridade penal. O que deu muita exposição, obviamente. E agora, semana passada, estávamos discutindo esse projeto de lei de autoria do deputado Peninha, a questão do Estatuto do Armamento. Nós definimos como direito da defesa. Eu particularmente entendo que o cidadão brasileiro tem que ter o direito, desde que preencha todos os requisitos, de ter uma arma em casa. O que que muda de hoje para o... Fundamentalmente, o que muda? O que que muda? O que mudaria, basicamente, é de que a Polícia Federal pudesse conveniar com a Polícia Civil e o delegado de polícia de Xaxim, por exemplo, poderia autorizar o empresário, o comerciante, o agricultor ter uma arma em casa desde que ele preencha todos os requisitos exigidos por lei. Mas hoje isso já não é possível? É só na Polícia Federal. Então demora muito tempo para você conseguir a licença para ter uma arma em casa. O que nós estamos pedindo é que seja mais rápido, desde que a pessoa preencha os requisitos. Por outro lado, eu particularmente tenho uma tese que ela foi vencida, concordei plenamente, mas não abri mão da minha bandeira, que era dar o direito do porte de arma para caminhoneiro, que eu não consigo entender. O cidadão sai de Chapecó com uma carga avaliada em 500 mil reais, mais 500 de caminhão e carreta, 1 milhão, vai para o Nordeste, dorme em lugares muitas vezes não são os mais recomendáveis pela dificuldade que se tem, estoura um pneu nas rodovias esburacadas e muitas vezes esse caminhoneiro é assaltado, sequestrado, em alguns momentos até assassinado. E ele não pode ter uma arma para se defender. Então, a minha tese é que o caminhoneiro, como no passado, deveria ter o direito a ter o porte de arma na cabine do caminhão. De qualquer maneira, isso foi matéria vencida, não passou, não tem problema. O que que ocorreu no debate lá da Câmara? Eu assumi a palavra e disse a todos os colegas que me estranhava muito o comportamento do deputado Ivan Valente pela sua defesa eufórica em razão e na contrariedade ao estatuto, e dizia que o Brasil precisa passar por uma faxina. A faxina de tirar os políticos corruptos da política e ao mesmo tempo tirar a bandidagem da rua. Os bandidos deveriam sair por bem ou por mal das ruas. E de que com o advento do armamento, do direito à defesa, num confronto entre um bandido e um pai de família, é claro que eu torço que o pai de família leve a melhor e que o bandido, neste caso, seja o derrotado. O jornal O Globo fez uma matéria comigo sobre este assunto e me perguntou ao final se eu sou a favor ou contra a pena de morte. E eu disse no jornal O Globo, para determinados crimes, sim. Para determinados crimes, eu sou. Nós temos aí assassinos em série. Tem um caso de um garoto de 17 anos que matou 8. E por fim, a última vítima foi uma médica em Criciúma. Quer dizer, o cara matou 8 com 17 anos de idade. Então ele é um psicopata assassino em série. Isso não vai ter cura. De qualquer forma, foi a opinião emitida. Jean Willis nem participava da comissão, publicou na sua rede social uma foto minha, e baseado em informações que partiram de Chapecó, certamente, ele colocou na foto dizendo: bandido bom é bandido de gravata que tem gabinete. E coloca a foto minha e expõe embaixo o processo da merenda aqui de Chapecó. Por si só, e aí já emendo o assunto para dizer qual é que foi minha reação, e me chama de ladrão, inclusive, mas baseado numa informação que deram errada a ele. Quando eu fui à tribuna no dia seguinte, à tarde, eu encontrei ele e me apresentei. Tu me conhece? Não, não te conheço. Digo, tu me viu aqui na casa? Não, te vi. Eu digo, então você tem que ter vergonha na sua cara de, na hora de apontar o nome de alguma pessoa que você não conhece e difamá-la, primeiro busca a informação correta. E aí dei uma pequena palestra para ele, no bom sentido da palavra. E qual foi a reação dele no momento? A reação dele é a reação de um depravado, né? Não pelo fato de ser homossexual. Não é o fato de ser homossexual. Não, eu não sou homofóbico. Tenho muitos amigos meus aqui em Chapecó que têm esta opção sexual. São meus amigos. Não, eu não tenho absolutamente nada contra. O que eu tenho contra é depravado. Então o que ele fez na sua reação? Não, eu não tenho medo. Eu não estou pedindo para você ter medo. Tenha respeito pelas pessoas. Tanto é que ele é unanimidade no Congresso Nacional. De qualquer maneira, passado o episódio, subi à tribuna da Câmara, pelo espaço do partido, e obviamente respondi à acusação que ele me havia feito. Disse na tribuna, para todo o Brasil, que repercutiu no país inteiro, de que vindo dele, para mim era um elogio. Ser criticado e contestado por alguém que defende a liberação da maconha, para mim isso não é um político sério. Para alguém que defende que um adolescente pode trocar de sexo sem autorização do pai e da mãe, basta uma ação judicial? Isso não pode ser gente séria. Então, desta forma, fiz a resposta, sem ofendê-lo pessoalmente, e disse que ele era a escória da política brasileira, e depois, a pedido do deputado Chico Alencar, retirei a palavra escória, até porque entendi que seria um pouco pesado no calor do debate, mas retirei a palavra escória e mantive de que não o respeito como deputado, até porque chegou a ser deputado federal porque se envolveu nos edredons do Big Brother. História de vida do que tem? Qual é a sua prestação de serviço no seu estado? Eu tenho 7 mandatos, fui 2 vezes prefeito de Chapecó, com muita honra e com muito orgulho. Então o debate envolveu-se desta natureza e quando ele afirmou, você é ladrão. Ladrão do que? Da merenda escolar. Resultado. Aí que nós entramos nesse debate. Pois é, curioso que as coisas acabaram meio que se encontrando, né? O que veio à tona aqui pelas sucessivas falas de vereadores aqui no programa, acabou também havendo uma conexão lá em Brasília, ficou uma situação meio confusa. Enfim, como é que ele fez essa alusão? O deputado entende que foi por informações vindas aqui de Chapecó? Informações equivocadas, porque alguém certamente passou para ele dando conta de que seria isso. Tanto é, quando ele afirmou isso, no dia seguinte ele retirou das redes sociais tudo que ele havia dito, porque entendeu que é um crime que ele cometeu. Em razão do quê? Para o público ouvinte entender. Essa questão da merenda escolar aqui em Chapecó, eu fiquei sabendo em dezembro do ano passado que tinha uma investigação de 4 anos, capitaneada pelo Ministério Público Federal, através de uma denúncia que veio da Controladoria Geral da União, que fez uma devassa nas contas da Prefeitura de Chapecó 2 vezes no mesmo ano, e a investigação procedida não foi só na merenda, foi em todos os contratos de obras que eu realizei. Quase 200 depoimentos, mais de 5 mil páginas. E quando em dezembro eu fui chamado para dar um depoimento em Brasília, que o deputado federal dá o depoimento lá, e quando o delegado da Polícia Federal me tomou o depoimento, diz, olha deputado, a notícia boa que eu tenho que lhe dar é de que a investigação feita durante 4 anos isenta o senhor e o seu governo de qualquer ato ilícito. Então não tem crime, não tem desvio, não tem corrupção. Isso é denúncia crime. Automaticamente o doutor Rodrigo Janot, procurador-geral da República, pediu o arquivamento. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar todas as denúncias feitas contra mim, especialmente da merenda escolar de Chapecó, que no crime não há nada. Só que paralelo a isso, o mesmo ofício, a Controladoria Geral da União, havia mandado para o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, ao receber este ofício, abriu mão, abdicou, dizendo que isso não era de competência dele e devolveu para o Ministério Público Federal. Quando ele cai no Ministério Público Federal em Chapecó, cai na mão de um outro procurador, que por sua vez, ele copia o que o outro promotor havia dito e oferece a denúncia na civil. O que é uma denúncia criminal? É para investigar se você roubou, se você matou, se você cometeu o delito. O que é a denúncia civil? Para buscar o prejuízo que o crime ocasionou. Se não tem crime, não tem desvio, segundo a própria Polícia Federal e o Ministério Público, obviamente a denúncia civil, ela nasce morta, porque ela vai ser investigada também pela Justiça Federal e diante dos depoimentos obtidos na criminal e das manifestações do Ministério Público, do STF e da própria Polícia Federal, obviamente por si só, você já subentende, não. Se não tem crime, como é que vai ter civil? Ora, é como você atropelasse alguém na avenida, na denúncia crime, o juiz, olha, não, absolve que não é culpa do motorista. Mas aí na civil você busca a indenização do crime que não cometeu. Apesar de que é um pouco diferente em razão do que do desvio, do roubo, do dano. que a denúncia é crime, diz que não houve, não há absolutamente nada errado. Mas onde é que eles quiseram fazer? Aí que está um detalhe importante que a população tem que entender. A merenda escolar de Chapecó, ela é contratada por aluno. E eu acho que os advogados explicaram isso. É, quando o prefeito de Chapecó, ela é feita por refeição por criança. Sim. Escolas de bairros, principalmente, tem criança que se serve duas vezes. É contada duas vezes. Eu não poderia proibir uma criança que vai lá, pega um pratinho, se alimenta e quer comer de novo. Proibir ela de comer. Os professores da rede municipal de ensino, a maioria também se alimentava lá na escola, quando poderia ser proibido. Os funcionários da escola, a faxineira, a servente, enfim, todos se alimentavam na merenda. Quem é que escolhia e definia o número de refeições a ser servido no dia? Era a gestora da escola. Não era a secretária de educação e nem o prefeito. A gestora que dizia, hoje manda 500 refeições. Então a empresa preparava aquele volume de refeições. Era aquele volume servido que muitas vezes era acima do número de alunos existente na escola. Aí provado na investigação da Polícia Federal de que realmente tinha criança que se alimentava duas vezes. É normal. Uma criança ter 8, 10, 12, 14 anos de idade, dependendo da região que ela mora. Então isso foi provado. Bom, isso está arquivado, agora vamos à denúncia civil, que em breve certamente haverá uma manifestação final. Aí, o PT, meus adversários, por sua vez, tem que pegar um discurso. Diante deste mar de lamas, desta roubalheira patrocinada pelo PT no país, o que é que eles têm que fazer? Tem que puxar alguém para dentro. Só que eles cometem todos os erros possíveis. Desde que eu ganhei a primeira eleição em Chapecó, e vocês lembram, em 2004, do que o PT me acusava? Da reta escavadeira de Pinhalzinho em 2004. Daquele processo que até hoje está no STF, que eu me defendo e, graças a Deus, deverá ser sepultado num futuro muito próximo, em razão de que não tem crime, não tem desvio de dinheiro, não tem absolutamente nada, porque já está comprovado isso. Depois que eu me tornei prefeito, as denúncias que eles fizeram contra mim, quando eu construí a arena, quando eu fiz quando nós fizemos o Centro de Eventos, quando nós fizemos a Operação Tapete Preto, centenas e centenas de denúncias. Eu fui o prefeito mais denunciado da história de Chapecó, mas nunca condenado, mais investigado. Isso para mim até acaba sendo bom. Porque você acaba sendo investigado e provado que não foi nada errado. A pior coisa que tem é você nunca ser denunciado e nunca ser investigado e de repente vem aí uma notícia nova. Olha, realmente eles cometeram um grande esquema de corrupção. Então, na minha gestão, sob minha tutela como prefeito, fui investigado de cabo a rabo, do primeiro ao último dia de governo. É o dever da oposição, não contesto, é democrático isso. Agora, quando parte para tentar destruir a história de alguém, aí tem que contestar. Eu particularmente, Raquel, se eu tivesse aliado ao governo do PT quieto, tu acha que teria alguma denúncia contra mim? Os adversários fariam algum tipo de denúncia? É porque eu não concordo com isso que está no país. Porque se você olhar, cidadão chapecoense, olha no cenário político do Estado, quem é que está batendo firme com essa gente? Quem é que tem posições firmes? E tu lembra da Copa do Mundo, quando eles anunciaram, vindo do seu programa, eu disse que era contra a Copa do Mundo e todo mundo era a favor? Porque eu tinha uma posição lá atrás que estava errada aquela Copa do Mundo. Que os bilhões que se gastaria não ia resolver o problema da 282 de Chapecó. Agora eles vão fazer o quê? Privatizar a 282. O pedágio que eles vão colocar aqui entre Xangere e Chapecó é de R$14 para veículo. Tá certo isso? Claro que está errado. Agora, eu sou contrário à PPP? Não sou. Mas por que não pratica o mesmo preço da 101, que é 1,90? Então é essas questões que me faz me distanciar do meu adversário, ter posições contundentes, mas tem um ditado. Você bate, você apanha. Você tem que ter estofo para aguentar. E eu, particularmente, como respeito meu eleitor, cidadão chapecoense, não abro mão de ter as minhas convicções. A hora que eu achar que eu tenho que mudar a saída política, eu vou cuidar da minha atividade profissional, graças a Deus que me remunera, me sustenta, mas se eu tiver que ficar, como eu estou nela, é para honrar com o cidadão que sempre acreditou em mim. E fica algum desdobramento disso? Por exemplo, muitas vezes ocorre, olha, eu me senti agredido, vou buscar na lei um respaldo, vou processar, vou isso, vou aquilo. Como é que se deve entender? E eu chamo a atenção que esse embate foi até tema de debate por alunos em sala de aula. Teve aluno que disse, eu pude acompanhar de perto, olha, não gostei, não acho que deputado sirva para isso. Outro disse, não, é para bancar as posições. Isso gerou controvérsia em todos os nichos, digamos assim, onde isso foi debatido. O que é que fica de saldo disso? O eleitor tem que considerar isso no padrão da normalidade. O eleitor tem que entender que são seres humanos. O eleitor tem que entender que não, que tem que haver um um respeito maior, um debate diferenciado. O que que fica disso? Bom, você tem dois segmentos. Só para ressaltar, por que eu dou tanta ênfase? Porque virou uma questão meio que nacional, porque levantou outras questões, a forma como foi, né, encaminhado esse debate. Você tem que ver o seguinte, tu note bem, se tu olhar o vídeo de novo, você vai ver que o Jean Williams, ele se atém à homofobia. Ele faz um discurso e diz, eu sou homossexual, vocês não têm que me engolir. Como que se isso fosse o problema? Ninguém está discutindo a homossexualidade dele. Nós não estamos discutindo a questão dos destinos do Jean Williams, das suas vontades. Não estamos discutindo isso, não estou discutindo sexo. Muito pelo contrário. Conforme disse e afirmo, tenho muitos amigos meus que são pessoas que vivem como homossexuais, é um problema deles. Eu sempre defendi a seguinte tese. A minha esposa quando estava grávida, por exemplo, e você também quando esteve grávida, você fica torcendo que venha uma menininha ou um piazinho, cada um tem uma preferência. Ou você fica torcendo que não venha nem piá nem menina. Então me expliquem, aquela o que, história, que é? Só brincando para descontrair, se não for menino, tomara que seja menina. Então, como se houvesse, ainda morfologicamente, a gente sabe que existem, a natureza, quer dizer, é pródiga em desdobramentos. Eu tento escolher os melhores termos aqui. Mas é claro que é senso normal, é algo, né, da nossa condição. Mas o deputado acha que aí já começa um primeiro ponto, quer dizer, é natural e é fundamental que se bata nessa tecla, que se reafirme em certas coisas, ou essa discussão que vem embutida, né, na fala do deputado também tem que ser de uma forma contundente levada à população? O que tem que ser feito e tem que ser dito, eu acho que cada um defende as suas posições, mas respeite as pessoas. Eu, particularmente, te reafirmo. Eu respeito a homossexualidade, cada um tem sua opção, eu não tenho nada a ver com isso. E nunca briguei com alguém porque ele é homossexual, isso não tem problema. Desde que ele respeite a mim e as pessoas que estão próximo a si, a vida dele é dele. Ou dela é dela, não há problema algum. Eu tenho amigas minhas aqui em Chapecó que são pessoas queridíssimas, que convivem em casal de mulheres. Mas é uma opção deles, eles respeitam todo mundo. Não vi nunca essas pessoas das quais eu conheço agredirem, falarem bobagem, nunca vi isso. O que o Jean Williams, ele usa esse artifício da homossexualidade para permanecer na vida pública. Ele faz o jogo do Big Brother. Ele fez assim no Big Brother, ganhou o Big Brother. E na Câmara dos Deputados ele é unanimidade com todos os partidos. Ele se indispõe. Então, a minha posição, e aí tu pergunta, mas será que é certo? Eu só quero alertar a população, vocês prestem atenção. Agora no Enem, tinha algumas perguntas no Enem que são absurdas quanto à questão do gênero. Voltaram a esta tese. Agora saiu uma fábrica de uma boneca em São Paulo que está dando uma polêmica desgraçada. É uma bonequinha com pênis. Então, quer dizer, já começaram a produzir em escala isso. Depois disseram que foi um erro na fabricação. Mas é uma polêmica que se gerou. Então, você veja bem, defender a bandeira é legítimo e é real. Ele tem o direito, e qualquer cidadão tem o direito de defender a sua bandeira. Agora, se nós não reagirmos, o conceito de família vai deixar de existir. Meus caros ouvintes, um jovem, um garotinho de 10 anos de idade, ele pode não ter uma formação sexual definida ainda. Ele pode não ter isso, porque é inocente. Agora, se ele for induzido a tomar uma posição A ou B, ele pode muito prematuramente fazer uma opção sexual que não é aquela que o pai sonha, que a mãe deseja e que ele próprio queira para o seu futuro. Agora, quando a pessoa vem com hormônios, eu não sei cientificamente como é que funciona isso, mas vai fazer o que o pai tem que dar apoio, tem que dar carinho, é filho. Não importa se ele é homossexual ou se ele é hétero. Se ele fez essa opção depois de adulto, depois de uma maturidade, ele tem essa... É uma questão dele mesmo, genética. Você não vai querer mandar matar o filho, atropelar de casa, de jeito nenhum, de apoio, de carinho. É seu filho. Só eduque-o. Exige um comportamento normal como tu exigiria da sua filha, ou do seu filho. E é o problema que o Jean Williams, ele não respeita a família. Então, particularmente, o debate que fiz com ele... continuarei fazendo em defesa da família. Eu defendo a tese de que mãe, pai, irmão, irmã, isso chama-se uma família. Agora, homem com homem, mulher com mulher, pode ser uma família do jeito deles. Mas se respeite eles onde eles estão, da forma como são. E a minha contundência com o Jean Williams é exatamente nesse campo. Eu não estou discutindo sexualidade, eu estou discutindo comportamento de deputado. Então a minha reação foi baseado numa acusação inverídica, mentirosa e quanto um comportamento. E aí eu fico assistindo e vendo o PT aqui de Chapecó nas suas manifestações, quando vieram a própria vereadora Marcilei, esteve aqui contigo, o menino aqui do Alto da Serra, o vereador Marquezine, não perdendo a oportunidade da acusação em relação da merenda, fortalecendo. Mas quando eu ouço, e eu quero que você preste atenção, quando o próprio Marquezine, e a vereadora também admitiu aqui no seu programa, esse é um negócio preocupante, a autodenúncia que fizeram eles próprios, hein? Eles fizeram uma autodenúncia. O que que eles afirmaram? Ele afirma que, em tese, vai sair da política para cuidar das PCHs, que ele tem uma empresa de PCHs. Ele já afirmou isso em entrevista aqui em Chapecó. Inclusive, uma emissora de rádio gravou e parece que tem essa gravação. Ele disse, não, eu tenho uma consultoria. Então, ele se tornou especialista em PCHs em que data? Na data em que ele era assessor do deputado Vinhati? Se for naquela data que ele montou a referida empresa, uma PCH, para conseguir uma licença, ela depende de uma licença federal também. Então, obviamente, subentende-se que se você monta uma empresa especializada nesta linha, aí tem que ser avaliada. Eu acho que a vereadora Marcilei tem que tomar um cuidado muito grande. Porque ela afirmou, pela informação que me deram, de que ela e o esposo são sócios de uma empresa da qual é acionista deste grupo. A pergunta é, era na data que ele tinha o mandato de deputado? Começou esta empresa? Se começou naquele período, olha o perigo que estão falando. Estão afirmando, não sou eu. Isso constituiria uma ilegalidade no seu ponto de vista? Tráfico de influência. É óbvio que é tráfico de influência. Como é que não é? Se é licença federal. Se você tem um mandato. Se você tem um assessor que ganha salário público. Se você é remunerado pelo governo, pela Câmara dos Deputados, dinheiro dos impostos. E você, através do seu manto de mandato, especializa-se numa linha que é de concessões públicas. Especialmente, a pergunta é isso que ocorreu? Está documentado isso? Eles têm documento? Que data essa empresa surgiu? Em que momento ela existiu? Se for no momento em que estava no exercício do mandato, qual é o capital social para você abrir essa empresa? As concessões em tese que foram liberadas, que serão executadas num curto ou futuro espaço de tempo, eles têm participação em quantas? Esta participação em virtude de pagamento, de ser sócio, ou o direito de participar porque teve a capacidade intelectual de intermediar a liberação dos documentos? Se for isso, estamos falando de tráfico de influência que está na Constituição. Tráfico de influência é a regra do jogo. O deputado, o homem público, ele não pode utilizar o seu mandato para beneficiar-se a si ou aos outros de forma direta ou indireta. Nós temos um caso específico que é emblemático para o país. O deputado federal do PT aqui do Paraná, que foi cassado, André Vargas, deputado André Vargas. Lembras na primeira acusação de um grampo telefônico quando ele estava intermediando negócios com o Ministério da Saúde para uma referida empresa? E aí no grampo foi pego e foi cassado exatamente pelo tráfico de influência? A situação é semelhante. Quando você pega, usa o seu mandato para você utilizar-se disso. É um negócio. É como se. Sempre com a condicionante de que se isso ocorreu. É se claro. Isso ocorreu. Não estou afirmando, eu só estou dizendo de que a autodenúncia vem do próprio vereador. Ele disse, ele afirmou de que ele sai da vida pública para cuidar de uma empresa que é especializada em montagem de PCHs, coisa parecida. Bom, a pergunta que eu estou fazendo: é proibido ele fazer isso? Claro que não é. Não é enquanto ele não for homem público. A partir do momento que exerceu uma função pública ligada umbilicalmente a um deputado federal com mandato em Brasília, é crime. Isso é passivo de uma investigação do próprio Ministério Público Federal, da Polícia Federal, porque você está utilizando de uma estrutura pública para o benefício privado. Eu não quero aqui me comparar e jamais faria isso, que eu nunca, você sabe que eu nunca vim atacar ninguém aqui em Chapecó, eu nunca fiz isso. O que eu aponto são os erros do PT que está maltratando o povo brasileiro. O desemprego que começou a ocorrer agora em Chapecó é em virtude de uma gestão fraca. A corrupção do país é grave, mas a incompetência é pior. Então, quando o PT tenta me atingir diretamente, eu respondo à mesma altura, mas com verdades, não com inverdades. Então, as verdades são eles que se auto-apresentam. E até eu gostaria de perguntar, você sabe qual é o modus operandi do PT? O modus operandi é o quê? Termina o mandato, eles montam uma consultoria. Ou é mentira? Isso é verdade, não é? Todos eles caíram por consultoria. Vamos lá, Zé Dirceu, consultoria. Lula, consultoria. Palocci, consultoria. Teria que ver na junta comercial em Santa Catarina, da turma aqui de Chapecó, quantos tem consultoria? Onde é que eles deram consultoria? Para que governo eles deram consultoria? Só para você entender qual é o modus operandi. Eu, particularmente, mesmo como deputado, e é bom que se diga, eu era vice-prefeito em Pinhalzinho, trabalhava na Rádio Centro-Oeste em Pinhalzinho e fazia um programa no SBT. Eu tinha 3 empregos. E no final de semana ainda, Mário Tomás é a testemunha viva e o Martinão. Aí a turma do jet ski de Chapecó são testemunhas vivas. Todo final de semana eu ia narrar jet ski ou motocross para poder ganhar o meu saláriozinho. Então eu tinha algumas rendas desde 97. Depois fui deputado estadual, continuei no SBT Chapecó e SBT Florianópolis. Depois me tornei prefeito de Chapecó e radiodifusor já era. Hoje estou na televisão, sou deputado e ainda radiodifusor. Eu tenho minhas atividades, minha esposa também tem. Eu sei o quanto é difícil você manter uma estrutura. Agora eu vejo muitos deles, ficam 5 anos desempregados, não tem um vínculo empregatista, de repente se tornam empresários fortíssimos. De onde vem isso? Qual é o milagre? Qual é a forma? Eu queria aprender, eu te confesso que eu queria aprender, porque eu não consegui descobrir esse milagre ainda. Eu só conheço um: ou você trabalha muito, ou você realmente é um experto, um entendido, fora da normalidade, que estamos falando de 1 milhão, 1 para 1 milhão. Então a resposta para a turma do PT aqui de Chapecó é essa. Da minha vida pública, vocês todos sabem, porque vocês sempre denunciaram. E sempre fui investigado e, graças a Deus, só tenho uma condenação em primeira instância, que é do TRF, de uma reta escavadeira, que está dito no processo. Não há dano, não há desvio de dinheiro e não há enriquecimento ilícito. Ponto. Por si só. A segunda, que surgiu agora aqui na Justiça Federal em decorrência da parte civil da merenda escolar. As outras é por causa da cor do prédio da prefeitura, que denunciado pelo PT, que eu tinha pintado da cor do meu partido, é mentira. Em 2005 era PFL quando eu ganhei a eleição, e as cores do PFL, se você entrar aí, você vai ver. Quais cores predominantes do antigo PFL? Azul, verde e amarela. Azul, verde e amarelo eram as cores predominantes. As cores dos prédios, quando eu assumi, nós pintamos de azul e branco. Azul e branco. Então não é cores predominantes partidárias. Mas essa é uma denúncia que o PT me fez. Então, quanto ao que eu fiz, todo mundo sabe. Quanto ao que o PT fez e faz, as pessoas estão descobrindo, porque a Polícia Federal está passando esta informação. Então é muito claro e muito prático. O povo está vendo. E a conta que o cidadão brasileiro está pagando vai aumentar a gasolina de novo. Já aumentou a energia elétrica. Vai no mercado, dona Maria, e vê quanto é que tu paga por mês o seu rancho. E o pior é que a turma aqui de Chapecó, o que eles dizem? Eles defendem ainda. Ao invés de pedir desculpa pro povo, pedir perdão. Pedir perdão é um algo tão nobre. Mas eles não fazem isso. Eles procuram o quê? Tripudiar os seus adversários, tentar buscar uma história morta, que é o caso específico desse que eu acabo de falar, para poder ter uma pauta, e tentam puxar pro mar de lamas aqueles que não devem absolutamente nada. Então, rapaziada, o povo conhece vocês e o Brasil está conhecendo um pouco melhor. Olha, feita então toda essa, toda essa explicação, enfim, a gente vai para o intervalo comercial, compreendendo o contexto, ouvindo sempre o outro lado, né? A gente já resumiu duas questões em uma aqui nesse blocão de começo de programa. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar de mandato referente a ações, como, por exemplo, essa questão, é a bancada da bala ou é a bancada da segurança. Isso é um exemplo, né, de ação política, de entendimento, enfim. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta focamos Só para concluir esse assunto, para tu não voltar? Eu não te respondi. Quanto ao Jean Willis, nós já entramos com um processo. Exatamente, foi uma fala longa. Eu entrei com ação pedindo a cassação do mandato dele, já entramos com uma, e esta semana o PSD entra com outra. Mas o que daria a quebra de decoro parlamentar? Quebra de decoro? Quebra de decoro, porque é muito claro na regra da Câmara, a quebra do decoro parlamentar é quando você acusa indevidamente algum parlamentar, ou ele comete algum ato ilícito, algum crime, algo parecido. Mas eu fui ver agora, eu acho que é a sétima denúncia que ele tem contra ele, não é a primeira. A minha é a primeira, mas de outros parlamentares. Então estou entrando com a quebra de decoro parlamentar contra o deputado Jean Willis, e o PSD também está entrando com mais um processo. E paralelo a isso eu entro com uma denúncia crime e uma denúncia civil também, na justiça comum contra o mesmo deputado. Então é aquela tese, a Câmara é um lugar que não pode ter corrupto e não pode ter ladrão. Então, quando alguém denunciar, ele tem que provar sua inocência. Isso, né? Mas não pode ter. Então, da minha parte, o que eu estou fazendo? Se eu devesse, eu não fazia nada. Ficava quieto, mudo. Não, amigo. Então, tem que provar. Se provar, beleza, vou para casa. Agora, se não provar, vai ele.

Tem mega semana de ofertas com a menor parcela na Nery Calçados. Todo estoque em 10 vezes sem entrada e sem juros. Venha pra mega semana de ofertas da Nery Calçados de Chapecó. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. Estão abertas inscrições para a segunda semana de urgência emergência e primeiro encontro de educação permanente em redes de atenção à urgência e emergência da região oeste de Santa Catarina, promovida pelo Centro de Estudos do HRO com o SAMU e Corpo de Bombeiros Militar. 200 vagas até 17 de novembro pelo site www.hro.org.br, sendo profissionais da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, SAMU e Corpo de Bombeiros. Inscrições a R$40 para acadêmicos e demais estudantes, R$50 público externo e R$120 é vínculo de estudante a ser comprovado mediante carteirinha, declaração ou atestado de frequência. No dia da capacitação deverá ser apresentado o comprovante de pagamento. Estúdio Condá com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas 36 minutos. Olha, falando em mandato, se for para frente, a gente nunca sabe, é o que eu digo, até cansa muitas vezes abordar certos assuntos e o Cunha já está na fase do cansaço, né? A descobrir, tentar entender, contextualizar. Eu vejo quando foi acatado o processo dele internamente na casa, como se falou na mega pressão, na pressão que sofrem os deputados que vão ter que levar adiante essa questão. Eu disse, meu Deus, mas deve ser muito grande mesmo, porque, né, admitido dessa forma, como deve ser nos corredores você enfrentar uma figura da estatura e do poder? Agora, cada um atribui estatura e poder o que quiser, se o valor é positivo ou negativo. Mas qual é o momento, qual é a sua leitura? Isso vai levar a algo? Ou como foi a CPI da Petrobras? Não havia, pelo entendimento da CPI, não havia parlamentares envolvidos em nenhum momento. Não engula essa história de contratar uma empresa para fazer um serviço, entre aspas, de espionagem, levantamento de dados, pagar mais de R$1 milhão essa empresa para levar de nada a lugar nenhum. E o Brasil inteiro, então, entendeu que, de acordo com seus pares, não havia nenhum envolvimento de parlamentares na Petrobras, no caso da Petrobras, na Lava Jato. E a justiça diz outra coisa completamente diferente. A gente corre esse risco também, ou podemos confiar que na questão da ética, pois esse é o nome, né? O Conselho de Ética, ele vai efetivamente mostrar a verdade aos brasileiros. Bom, primeiro passo, o Conselho de Ética tem que aceitar a denúncia. E só para que todos entendam quem é o presidente do Conselho de Ética. O deputado Zé Carlos Araújo, do PSD. É do nosso partido. Ele aceitou a denúncia contra o presidente Eduardo Cunha. O que que corre? Eu não faço parte do Conselho de Ética e também não faço parte da CPI da Petrobras. Mas do Conselho de Ética, o que que corre nos corredores Brasília? Primeiro, há uma informação subjetiva de que Eduardo Cunha tem mais de 100 deputados ligados umbilicalmente direto a ele. Ou seja, por relação política, por trabalho em conjunto, por apoio em eleições. Há esta informação. Segundo consta, a declaração dada por ele no final de semana, ela mexe um pouco com o jogo. Na declaração dada por ele, que eu acompanhei pela imprensa, mas não pessoalmente, mas esta semana em Brasília já corria também nos corredores a seguinte informação. Em tese, ele vai para o Conselho de Ética porque ele teria mentido na CPI. Ponto. Aí ele afirmou dizendo o seguinte: eu não menti, eu disse que eu não tinha conta no exterior. De fato, a informação que chegou é de que a conta é em nome da mulher dele. Então, por esta. Não, ele não mentiu. Por esta para salvar uma pele, isso é um discurso. Porém, onde é que está a bancada que protege Eduardo Cunha? Eu não faço parte dela porque não tenho relação com ele. Mas eu achei que a posição dele até aqui como presidente da Câmara foi importante para o Brasil. A parte legislativa. Nunca se votou tanto projeto na história da Câmara dos Deputados como se votou até aqui. Agora, a parte pessoal do deputado eu não o conheço. Estou conhecendo agora. O que dizem os que defendem Eduardo Cunha? Bom, em tese, mesmo com a justificativa de que ele não mentiu, poderá a Câmara entender que ele mentiu? A pergunta que os deputados fizeram, mas a Dilma não mentiu para ganhar a eleição? Mas aí nós vamos afirmado fazer... pelo Lula. Não, eu concordo, mas aí nós vamos fazer aquele jogo de... se um irmão mais velho errou, o mais novo está franqueado a errar. Se um pilar da sociedade errou, uma referência, um não. poder, o outro está franqueado a errar. Não dá. Em hipótese alguma. Mas só... Mas se a Dilma fez, por que eu não posso? Não, por essa razão... Porque a Dilma... Pessoalmente, ainda não fez nada, né? Não, mas ela mentiu para ganhar a eleição. Bom, pessoalmente, enfim. Mentiu para ganhar a eleição. Em tese, os dois mentiram. Porém, um diz que não mentiu porque consta essa versão. Se perguntasse a minha opinião, se fosse para fazer um ajuste no Brasil, era fazer a renúncia coletiva do Eduardo Cunha, Renan Calheiros e o presidente Edmundo. Os três renunciaram o mandato, seria o mais correto. Mas isso não existe, né? Não vai existir. Até porque a presidenta Dilma foi eleita legitimamente pelo voto direto do cidadão brasileiro. Eu, particularmente, não votei para ela, trabalhei para o Aécio Neves. Agora, teve gente que votou, então eu respeito esta decisão do voto. A questão do impeachment da presidenta Dilma, eu particularmente só concordaria se viesse para a Câmara com algum crime cometido por ela. No mandato dela ou na eleição dela, que tem denúncias graves que tem que ver se materializam. Nas delações premiadas, empresários já afirmaram que doaram dinheiro para a conta de campanha do PT quente, que era dinheiro de propina. Isso é um crime. Se for provado isso for o motivo, aí você tem que pensar para caçar, porque aí realmente é como que se eu, candidato a prefeito de Chapecó, disputasse a eleição, ganhasse a eleição e depois o Tribunal Regional Eleitoral diz: olha, aqui na sua conta tem R$50 mil doado e afirmação do dono da empresa que é dinheiro de propina. Eu sou cassado imediatamente. Então essa regra vale para presidente, governador e qualquer um. Nesta tese, ela pode ter algum fundamento. Por outro lado, cassar porque o governo vai mal, não. Ela foi eleita para governar. Então, de qualquer maneira, até aqui... quanto à presidenta Dilma, não sou eu que devo fazer sua defesa, é o PT que deve fazer. Mas chamá-la de corrupta eu acho que seria um tanto injusto. Porque eu não ouvi ainda ninguém afirmar de que ela tenha se beneficiado diretamente para ela ou para sua família de qualquer recurso público. Porém, não há como negar que ela foi conivente. Ela foi presidente do Conselho da Petrobras, onde ocorreu o maior escândalo de corrupção da história do país, dentro do esquema da Petrobras, da qual a senhora presidenta era a presidente do Conselho. Então, obviamente, isso há um grau de responsabilidade direta. Ora, o PT quer me responsabilizar, mesmo a justiça me absolvendo, da questão da merenda escolar, como se eu fosse servir lá no prato da criança. Quer dizer, então, a Dilma também é responsável por todo o esquema de corrupção da Petrobras? É assim que vale a regra mesmo para os dois jogos? Ora, tem que valer lá, tem que valer aqui também. Ou só vale aqui, não vale lá. Então, de qualquer forma, onde é que a presidente Dilma, para mim, peca? Ela foi conivente. Segundo, o maior problema da presidente Dilma é o PT, não é outro. Porque ela tem um ministro da Fazenda que está tentando segurar a economia do país em pé, que está em frangalhos. A pedalada está prevista para esse ano que vem, próximo... Passa de 100 bilhões o déficit do país. Vai passar de 100 bi. Era 50, foi para 100. Bom, ela tem um ministro que tenta recuperar a economia, mas ela tem o PT que quer derrubar o ministro. Aí tem o presidente Lula que quer derrubar o ministro. Como é que ela vai governar? Então, a turma aqui de Chapecó, do PT, do PCdoB, não me culpem eu. Eu sou um adversário conhecido. Até porque eu tenho ajudado em dados momentos, em algumas votações, eu tenho contribuído com o país, não com o PT. Mas eu não sou radicalmente contra tudo. Particularmente, eu estou afirmando, eu poderia vir dizer para você, para jogar para a torcida, tem que caçar. Não. Só se caça se tiver realmente um motivo pontual. Caso contrário, não é assim que se faz. Então, a questão do governo, E o povo de Chapecó tá prestando atenção de que esta turma do PT, aqui de Chapecó, desse grupo que faz política aqui em Chapecó, das lideranças, são elas que ajudaram a eleger o Lula e ajudaram a eleger a Dilma. E são elas que vão querer, daqui 4 anos, eleger de novo o presidente do Brasil. Então, se você hoje tiver qualquer vontade de um dia voltar a ter o PT na prefeitura, ou o PCdoB, que é tudo farinha no mesmo saco, é tudo a mesma gente, você saiba que você estará dando palanque para eleger o futuro presidente do Brasil, que é o que eles querem perpetuar no cargo. Eu, particularmente, a minha posição é muito clara. Então, quanto ao Eduardo Cunha, eu acho, pelo que eu estou percebendo, ele vai dar uma pedalada esse final de ano. Eu acho que eles dão uma pedalada, eles não julgam ele esse ano. Passa o recesso, começa o novo ano. E existe uma tratativa de bastidor inquestionavelmente. Então aí, não sei, eu particularmente acho que se tiver comprovações de que esse dinheiro que ele tem no exterior for dinheiro de propina, cassação imediata não fica em pé. Não tenho dúvida nenhuma que perde o mandato e será cassado com certeza absoluta. E aí pode haver essa situação de poder, de bancada, de base, ou usando seus termos, vai haver alguma negociação interna para mantê-lo lá? Se for comprovado, e o doutor Rodrigo Janot está sendo muito, muito firme nesta posição, e o STF está sendo muito firme, não há como esconder isso. Até porque o julgamento vem logo também aí na instância superior. Porque termina a Operação Lava Jato dos empresários agora e vem a parte dos políticos. Que nós entramos, né, num outro poder. Nós não estamos falando aqui de CPI ou de comissão de ética dentro da casa. Nós estamos falando da justiça. A justiça comum. Então, dentro da casa, eu te diria, se for comprovado agora, e ele vai ser ouvido na comissão, se ele afirmar de que o dinheiro que está naquela conta lhe pertence, mas não é fruto deste esquema do qual ele foi denunciado, e ele disser e mostrar a origem do dinheiro, aí eu acho que ele consegue ter um atenuante. Agora, se não mostrar a origem do dito dinheiro, que está na suposta offshore, que chama, se não me engano, é um negócio desse aí. Agora, um trust, né? Um fundo que é gerido, ele nem geria esse fundo, ele disse, olha, pequei por não ter acompanhado, né? Ele disse, sou usufrutário em vida de ativos fora do país. Esses ativos não pertencem a ele, haveria então um fundo, né, que geriria essas questões aí, e ele disse, olha só, talvez o meu erro tenha... enfim, não ter sido mais proativo, não ter entendido melhor como se desdobrava a questão da gerência desse fundo. Mas não, ele não admite em momento nenhum que esse fundo seja, que esse dinheiro, né, que é gerido pelo fundo seja decorrente de propina ou de qualquer outra coisa. Ele vai ter que provar, vendia, né, carne para a África. Não sabia disso, não. É. Carne e produtos alimentícios no Zaire. Ele disse que era uma atividade ainda referente à década de 80. Eu estava dando uma olhada aqui. Isso aí. Bom, ele diz isso, né? Não, mas isso será provado. Isso, dizer, não tem. Enfim, isso certamente ele vai ter que ter lá, de que em 1980 e 90 ele teve essas aplicações. Se tiver por si só, ele começa a atenuar. Agora, ele é citado na delação, ele é citado. Porém, observem bem, o Renan Calheiros foi citado mais de 30 vezes. Então, isso que as pessoas têm que entender. Eu não sou defensor, não estou aqui para defender nenhum nem outro. Mas a gente tem que dar o direito da defesa de qualquer cidadão. Se você o condenar antes dele se defender, nós não estamos fazendo justiça. Mas eu não sou defensor de Eduardo Cunha, hipótese alguma. Ele simplesmente tem que provar. Assim como eu também tenho, não tenho que provar. Eu não tenho que provar para a justiça que a acusação que fora feita contra mim é injusta. Ora, eu tenho que mostrar que eu não fiz isso. Quer dizer, que se eu tenho que provar, os outros não têm que provar também, não. Então, vale para todo mundo. Pau que bate em Chico, ele bate em Francisco. Ah, quer dizer que só dói para mim, para os outros não dói nada. Então, eu costumo, e tenho dito, nunca afirmei, nunca denunciei, acusei ninguém em Chapecó. Simplesmente disse, as verdades precisam ser ditas na medida em que tem que ser dita. E o Eduardo Cunha, eu acredito que se ele provar, morre o assunto. Caso contrário, a própria justiça comum. Mas esse ano eu acho que ele não é julgado ainda no Conselho de Ética, não. Eu acho que passa. Pois bem, e falando nesse ano, é um ano que finda, é impressionante isso, né? Eu li um artigo até sobre justamente a medida da velocidade do tempo, né? O quanto ele flui muitas vezes rápido, muitas vezes lento, é um tanto curioso isso. Mas esse fim de 2015, dá para fazer um balanço? Claro que isso não impede de nossas conversas futuras acontecerem, mas dá para dizer, olha, foi um ano proveitoso no seu trabalho, na sua missão como parlamentar, né? Mas, ou não, foi um ano em que discussões... Porque um elogio que era feito ao Cunha antes de todo esse imbróglio era dizer que ele conseguiu dar celeridade a pautas que estavam engavetadas há décadas, há anos, né? Enquanto ele não havia entrado nessa celeuma toda, dizia, olha, é uma das únicas pessoas que enfrenta o atual governo, é uma pessoa proativa, ele não tem medo do PT. Você ouvia muito isso, né? De repente isso descambou para um outro lado. Dá para falar em agenda positiva, apesar de CPI da Petrobras, apesar de desconfiança? Dá para dizer, não, para os parlamentares foi um bom ano? Eu acredito que 2015 é um ano que vai ter que ser esquecido, até porque é um ano perdido. Você não teve crescimento da economia, você teve muito pelo contrário, a inversão disso tudo. 2015 é um ano que as pessoas perderam, milhões de brasileiros perderam emprego, milhões. Nós temos milhares de pessoas que voltaram a morar embaixo de papelão. Tem gente que está morando na rua com criança, que tinha uma casinha alugada, que perdeu o emprego. Nós temos grandes empresas anunciando o fechamento das atividades no Brasil e indo embora do país, porque aqui estão encerrando suas atividades. Mas tudo por quê? Por um erro de um governo que foi incompetente. Mas eu não me refiro à presidenta Dilma, não. Estou me referindo ao presidente Lula. No momento de crescimento, eu só uso Chapecó. Você lembra, Raquel, do contorno viário aqui de Chapecó que eu executei com o recurso do Fomplata? Esse contorno era financiado pelo BNDES. O dinheiro estava garantido no banco. Eu me lembro que eu fui lá no BNDES, tinha sido aprovado pela gestão do PT ainda. O financiamento foi aprovado pela gestão do Pedro Czay. Estava aprovado na Câmara, veio o anúncio do recurso, eu fiz o projeto da obra no BNDES, o BNDES não liberou, não autorizou por uma perseguição política ao povo de Chapecó. Inclusive o ministro Luiz Antônio Furlan, se não me falha a memória, que era do Conselho da Sadia, foi ministro do presidente Lula, veio a Chapecó e a pedido da SIC, ele ligou daqui para o presidente do BNDES pedindo a liberação do dinheiro. O BNDES se negou a emprestar para Chapecó. Eu fui fazer um financiamento internacional para fazer os corredores de ônibus. Se lá no bairro Pinheirinho tem aquele corredor de ônibus, foi o dinheiro do Fomplata. Se lá no Eldorado, que nós tiramos o barro e a poeira da casa de 60% dos moradores, foi o dinheiro do Fomplata. Lá no Esplanada, lá no Cristo Rei, enfim. Por quê? Porque o BNDES me negou. Agora é justo, eles negaram para Chapecó, mas eles liberaram para Cuba, para África, liberaram para Bolívia bilhões, bilhões de um dinheiro que foi para fora do Brasil e deixaram de duplicar 282 nossa aqui em Chapecó, a 470 de Blumenau. Então eu não acho justo, ou você concorda com isso? Então essas são as razões que me levam, Raquel, a ter minhas posições contundentes, porque concordar com as práticas do ex-presidente Lula e do PT, olha, se algum ouvinte estiver dizendo, mas o João ele é adversário, ele bate muito. Então me responda a seguinte pergunta: por que é que todos os tesoureiros do PT estão na cadeia? Por quê? Ah, porque a Polícia Federal investigou. Olha, é curioso porque a vereadora Marcelina me fez essa mesma pergunta. Por que só os tesoureiros do PT? Depois eu até falei, poxa, mas eu vou ter que me informar sobre isso. E, infelizmente, no caso desse tesoureiro do PT, ele estava à frente de uma cooperativa, acho que de habitação, que faliu. Né? E aí há realmente essa ligação entre a cooperativa falida e a relação de uso de dinheiro da cooperativa para campanhas. Então, neste caso, sim, eu não tenho por onde investigar outros tesoureiros de outros partidos. Não, esse tesoureiro do PT está na cadeia por propina, nada a ver com a cooperativa, é propina da Petrobras, o pichuleco. Não tem nada a ver com cooperativa, conversa fiada. Não, ela falava no sentido de que se não há suspeitas, ou se não, clima de gole. Mas o que eu encontrei, além dessa questão... Ah, tem mais isso. Curricularmente falando, foi uma atuação... É complicado você explicar isso. Enfim... Só qual é o episódio? A verdade seja dita, não é só o PT que está envolvido. Não, absolutamente. Se afirmar aqui que é só o PT... Tá... PMDB tem que ser... Quando a primeira lista que saiu foi de arrepiar os cabelos. Claro, mas onde é que está o crime patrocinado pelo PT? Aí que está a grande questão. O Zé Dirceu, juntamente com o presidente Lula e o esquema do PT, montaram um esquema de governo e poder. Então o que eles fizeram? Lotearam o governo para cada partido, cada partido tinha. Por que eles brigam pela diretoria? Tu notou que a briga é por diretoria financeira? Se note bem, a briga é diretoria financeira da Petrobras, a diretoria financeira da Eletrobras. Por que que é diretoria financeira? Eu não entendi, é claro que agora tu passa a entender. Então no Partido Progressista tem uma, o PR tinha outra, o PL tinha outra, o PMDB tinha outra. Então eles montaram um esquema onde cada um alimentava o seu partido por aquela fonte de recursos. Eles institucionalizaram a corrupção. É verdade que a corrupção historicamente existiu na política brasileira, mas onde é que está o erro? Eles fizeram uma instituição. Os empreiteiros que estão na Lava Jato estão contando tudo. O que que eles estão dizendo? Olha, se eu não concordasse em dar o meu quinhão para alimentar os partidos, eu não fazia obra. eu fui induzido a participar de um esquema do qual, se eu não contribuísse, eu estava fora. Então vamos lá, os empreiteiros são bandidos, meio bandidos. Não são inocentes, meio bandidos. Agora, quem não topou, quebrou. Só que agora quebra todo mundo e leva o país junto. Então a institucionalização, e veja só, alguém me disse essa semana em Brasília, dos deputados, você olha para dois aspectos e você me dirá o futuro do Brasil. Você olha para a Venezuela e olha para o Brasil. Olhe para o Rio Grande do Sul e olhe para o Brasil. Eu digo, mas por que isso? Porque o Rio Grande foi o PT que governou, olha como é que está o estado, acabado. O Rio Grande acabou. Para reconstruir o Rio Grande do Sul demora anos. Olha a Venezuela, é o espírito de governo adotado aqui. Na Venezuela, senhores, não tem papel higiênico em supermercado, não tem feijão na prateleira. Então, se nós, o Brasil, não se organizar, e não é caçar, não é impeachment, não é revolução, não é guerra na rua. É, a turma do PT ficou muito tempo no governo e eles se lambuzaram de tal forma que quebraram o país. Me diziam, Raquel, qual é o melhor negócio do mundo? É a Petrobras. O segundo melhor negócio do mundo é a Petrobras falida. E o terceiro melhor negócio do mundo, a Petrobras quebrada. As três coisas são os melhores negócios. Eles conseguiram liquidar com o que era bom. Como é que eles quebraram a Petrobras? Dá para entender como é que a Petrobras faliu? É muita incompetência. A gestão deles é péssima. Veja só. Eu particularmente hoje, se me perguntar, João, qual é a sua posição hoje, eu acho que a Petrobras tinha que ser privatizada. Porque pelo menos não teria a roubalheira que tem dentro dela. Segundo o governo, faturaria alguns bilhões, se bem que hoje não vale mais nada, né? Mas pelo menos acabaria com a roubalheira e o governo teria que regular o preço do petróleo. Porque eles batem no peito e dizem, a Petrobras é nossa. Claro, é do PT, ela não é do povo brasileiro. Se fosse do brasileiro, este combustível que vai aumentar de novo não aumentaria. Por que é que os caminhoneiros estão parando de novo mesmo? Porque faliram. Os caminhoneiros brasileiros estão falidos. O governo anuncia a renegociação de uma dívida, mas não cumpre. Só o Banco do Brasil consegue renegociar. Os outros bancos desobedeceram as ordens. Então a pergunta que eu faço, alguma mentira naquilo que estou afirmando? Não há. Quando eu vim aqui no seu programa 60 dias atrás, uma mulher até me questionou, não tem crise. Eu estou viajando para o exterior, claro. Tem algumas pessoas que têm um poder aquisitivo elevado. Agora pergunta para o assalariado, para o operário, como é que está a vida dele. Este é o quadro que o país vive pela má gestão e pela incompetência do governo do PT. Olha, eu vou chamar o intervalo comercial e estou aqui já fazendo um trabalho prévio de seleção de por temas, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, para simplificar essa interação com o ouvinte que vai ser grande, deputado, depois do intervalo comercial. A gente volta já. ZYJ 746, Rádio Super Condá, AM 610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:56. Aproveite a promoção Natal Antecipado Avan e encante toda a sua família com nossos produtos natalinos. Árvore de Natal, 1,20m, de R$39,90 por apenas R$29,99. Conjunto de bolas natalinas, 10 unidades, somente R$9,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Semana dos R$20 na Calçados Novo Hamburgo. Tênis adulto infantil, sapatênis feminino por apenas R$20. É isso mesmo que você ouviu, R$20. Corra e aproveite essa super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. As

Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. São 10 horas e 4 minutos, é o que eu sempre digo, quando a fala, né, ela é muito contundente, ela tem respostas também com a mesma contundência, pensares, pessoas que dizem, olha, apoio, outras discordo, são diferentes formas de pensar. Eu vou começando aqui, então, pelos ouvintes que fizeram perguntas pelo telefone. O João agradece a sua fala por entender que ela defende a família tradicional. O Anderson diz o seguinte: eu parabenizo pelas verbas que trouxeram para Chapecó. O prefeito fez uma relação, esteve aqui na sexta-feira, falou das verbas via, por exemplo, o seu mandato. Mas ele não citou as verbas que o Pedro Czai trouxe. Só que no mesmo programa, Anderson, aí a assessoria do Pedro já mandou um relatório falando, foram 5 milhões, se eu não me equivoco, depois mais 1 milhão para o hospital regional, e essa informação prontamente veio. A Odete parabeniza o João pelo trabalho, e ela, né, diz, olha, o que um deputado pode fazer contra o que a gente vê em Brasília? Enfim, ela faz um voto de sei lá, de apoio à sua figura e né, fica perdida em relação a campo das possibilidades, o que pode um deputado fazer? Tem como responder aqui três em uma? Bom, primeiro quero agradecer o apoio daqueles que estão ligando aqui para dizer que concordam plenamente com as nossas posições. Segundo, em Brasília, um deputado, ele ajuda muito, ele não consegue resolver, ele tem que ter posições, e eu nunca deixei de ter as minhas posições, mas um se somando aos demais, se torna um grupo grande. Para se ter uma ideia, os temas que foram abordados pelo Eduardo Cunha, que botou para votar, e que nós vencemos com uma redução da maioridade penal, por exemplo, que 90% do Brasil a favor, esse é um projeto que nunca andou, mas andou agora, porque o Eduardo Cunha determinou, e nós, a nossa bancada, que é uma bancada decidida, nós conseguimos avançar e aprovar no plenário da Câmara. Então é possível mudar muita coisa, mas o sistema político brasileiro, ele é pernicioso, realmente ele é um sistema complicado, que quem sabe agora, passando a limpo o Brasil, nós possamos no futuro ter um país muito melhor do que esse que nós estamos tendo agora. Muito bem. A Tânia diz, olha, primeiro ela acha que o João Willis deveria ser cassado, mas ela não isenta ninguém, digamos, de uma responsabilidade. Ela diz, olha, não é possível que todo político fique muito rico. Ela acredita que não tem mais realmente político honesto, coloca o João Rodrigues, coloca todo mundo nesse conjunto de pessoas que tem um mega patrimônio, e a partir do quê? Do desempenho de uma função pública. Eu resumo aqui o que disse a Tânia, e a Tânia conhece aqui a linha do programa, sabe que eu não posso entrar na... Ô, Tânia, eu concordo plenamente com você. O político que enriquece na política deve ter roubado. Isso eu dou pleno acordo a você. Eu, graças a Deus, a minha vida, eu me mantenho há mais de 25 anos trabalhando, e eu não sou um homem de patrimônio. Eu tenho meu apartamento para morar, tenho um apartamento na praia financiado, eu sou radialista e trabalho em televisão até hoje. Se você ligar amanhã de manhã, Tânia, 7h30 da manhã, você vai me ver ao vivo na Rede TV Record trabalhando. Eu exerço várias funções e sou remuneradas por ela para manter minha condição familiar. Só não confunda, esse é uma conta que eu pago, é um preço que eu pago, mas pago com alegria. De que minha esposa, graças ao bom Deus, tem uma família muito bem estruturada, que tem 60 anos de história e tem um patrimônio familiar que pertence a eles, que tem os seus negócios há mais de 60 anos no mercado, estão entre as 6 ou 7 maiores empresas do país, no ramo de atuação deles. Então não confunda, e é isso que o PT tentou fazer historicamente, já pegou, misturar o que é familiar deles e com o que eu tenho. O que eu tenho é o meu, que está registradinho, declarado no imposto de renda. E te digo, Tânia, você quer investigar se o político realmente está enriquecendo indevidamente? Investiga os irmãos dele. Vai ver os meus irmãos, todos. Você acredita que se eu fosse um homem que tivesse um grande patrimônio, eu deixaria o irmão meu que me tirou de casa e me deu a oportunidade da vida ser caminhoneiro e está devendo o caminhão inteirinho e neste momento está parado de uma greve para pagar 7, 8 mil por mês de prestação? Tu acha que eu faria isso? Tu acha que eu não traria ele para trabalhar para mim aqui em Chapecó? Você é meu motorista, você é meu assessor. Tu acha que eu não faria isso? Não faço porque a minha condição não me permite. Eu tenho outro irmão que é funcionário dos Correios, que aliás foi destaque agora no Rio Grande do Sul como atendente do Correio. Então, dá uma olhadinha ali, daí tu vai ver. Bom, os irmãos ficaram tudo ricos. Aí tu percebe que realmente, nesta condição, eu estaria me apropriando indevidamente. Caso contrário, o sujeito que quer ter laranja, ele bota irmão de laranja ou ele bota um estranho? Ele bota um estranho, sim, para depois lá na frente o estranho denunciar, que é hoje a Operação Lava Jato, é denúncia. Então eu quero te dizer que muito tranquilo, graças a Deus, olhe nos olhos das pessoas, o que o meu dinheiro me permite ter pelo suor do meu trabalho, dentro das minhas condições, efetivamente, se eu puder ter um carro bom, eu vou ter. Eu não vou andar com a Brasília aqui em Chapecó para mentir para o povo e com um carro zero quilômetro em Florianópolis. Não faço isso, não. Se eu tiver que fazer isso, eu saio da política. Eu faço, se o meu dinheiro me permitir ter, eu vou ter. Se eu não puder, vou te dizer assim, Tânia, todo homem que esconde o que tem, ele não prova de onde vem. Então, comigo, você pode pesquisar no Imposto de Renda, você vai ver meu patrimônio que está ali declarado absolutamente tudo, desde o dia que eu entrei na vida pública até hoje. Ok. O Geraldo diz o seguinte, ele manda um abraço e diz que... Eu não tenho essa referência. O PT disse que é mais fácil ganhar a Prefeitura de Chapecó na próxima eleição do que tirar doce de criança. Só que ele acha que o PT não está com a moral muito alta para fazer esse tipo de afirmação. Ele traz, então, a questão para a disputa política local no ano que vem. Eu vou pedir uma rápida apreciação sua. Por outro lado, o Paulo fala que o PT e o PCdoB em Brasília fizeram algumas maquinações, como aposentar o ministro Joaquim Barbosa, aí agora substituíram a juíza, né, que, enfim, uma juíza que tinha, digamos, uma atuação, né, mais vistosa, digamos, mais proativa, ela foi substituída porque retornou o juiz que estava temporariamente prestando outros serviços, né, na formação de outros juízes, ele retornou ao posto dele e essa juíza foi transferida. E ele quer saber se isso não pode ser alguma maquinação. Não, eu não posso afirmar isso porque eu não tenho conhecimento do teor do que está lá dentro do judiciário. Eu não posso aqui emitir uma opinião em relação a esse assunto. Eu só ouvi pelos noticiários. E quanto à questão política aqui em Chapecó, nós, eu graças a Deus, tive dois mandatos. Eu posso falar daquilo que fiz. O atual prefeito Caramori, na sua gestão, junto com o Bligon, também tem o seu serviço, vai prestar contas ao final do seu mandato. Mas eu tenho a honra de ter sido prefeito que teve a coragem de construir o centro de eventos, de ter construído, projetado e ajudado a buscar os recursos para a construção da arena que o prefeito Caramori deu sequência, de fazer os novos pavilhões da EFAB, de fazer o contorno viário, de levar o asfalto para os bairros, de quebrar as algemas da cidade e mudar o horário do comércio que o PT havia inviabilizado, trazer o shopping para cá, grandes redes de lojas, supermercados, hipermercados. Eu tive a honra de ter sido esse prefeito que foi buscar. Eu tive a honra de ter sido o prefeito mais denunciado e mais investigado da história de Chapecó, mas nunca condenado. Então, isso, claro que me traz transtornos, obviamente, mas eu respondo um por um de tudo aquilo que o PT sempre me apontou o dedo. E terminar uma gestão como terminei, e ter sido, na segunda eleição agora, o segundo deputado federal mais votado da história de Santa Catarina. E como alguém disse ali, diz, olha, mas esse ano, duas notícias suas, uma na Câmara, quando você foi flagrado com WhatsApp. Fui e não neguei. Eu poderia ter dito, não era nada aquilo, e passava a bater, mas eu não sou. Eu tinha, fui, deletei vídeos que me mandam, vários, e toda hora me mandam, e todo mundo sabe que é assim. E outro momento, agora, no debate com o Jean Willis, em defesa da família brasileira. Em defesa do que é correto, do que é certo. E não é homofóbico, já disse isso no começo do programa. O problema é dele, eu só sou contra a liberação da maconha. Ao Fernando Henrique, a favor. Já está adiantando aqui a fala. Eu vou até explicar. Teve um ouvinte que mandou aqui, eu vou localizando, então. Um ouvinte que disse, olha, é curioso porque o senhor fala, o deputado fala, né, que é contra a liberação da maconha, mas defende o Fernando Henrique, que por sua vez defende a liberação da maconha. Então ele diz, qual é o seu lado, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, o senhor Fernando Henrique que defende a maconha, o problema é dele. Eu estou aqui no andar de baixo, meu filho. Eu estou aqui nos bairros de Chapecó. Eu faço um programa diário onde eu mostro pessoas desesperadas porque o filho de 12 para 14 anos entrou na droga e não saiu mais. Eu vejo o pai de família no crack se enterrando. Então eu estou aqui nesse piso mais inferior, aqui para baixo, que eu sinto isso. Eu sou contra a liberação da maconha. Eu acho que a maconha é a porta de entrada para todas as drogas. Ah, mas o Fernando Henrique, o problema é dele. Foi um presidente do Brasil que não tem nenhuma denúncia contra ele. foi o cara que estabilizou a economia juntamente com o Itamar Franco, estabilizou a economia desse país. Tem os seus méritos, tem suas virtudes, é um sociólogo, é um professor, dá palestras pelo mundo e nunca vi uma empreiteira pagando a conta dele. Então, admiro e respeito muito. Agora, a questão da maconha, eu sou terminantemente contra a liberação da maconha, posição minha e talvez de boa parte dos brasileiros. Sou a favor e defensor da família. Isso eu defendo, não abro mão. Pai, mãe, filhos, filhas, irmãos. Isso a gente tem que preservar, conservar. E nada de ataque a quem não é, quem é homossexual, não tem problema nenhum. Respeita-se as pessoas. Ok, foi do Antônio, foi um WhatsApp do Antônio, encontrei, mas já foi plenamente então respondido. O Antônio fez essas colocações. É, a Maria quer saber quando é que você e o Merizio vão fazer um pavilhão na comunidade. Eu não consigo compreender o nome Zamian, mas não conheço essa linha Zamian. Não conheço. Em Quilombo, que foi prometido na época da campanha. Tem algum pavilhão que alguma comunidade de Quilombo esteja esperando, deputado? Eu nem estive lá, não fui. Em Quilombo, não? Não. Então, não. De repente... Eu só visitei Quilombo na cidade, numa reunião no centro da cidade, mas não fui na comunidade. Não tenho conhecimento do que ela fala. Ok. É, o Jair, o que você acha, deputado, da emancipação da grande EFAP? Esse é um assunto que entrou em pauta, né? A EFAP se compreende, a gente faz muitas vezes. Uhum. Eu digo, a EFAP virou um município. Eu já me peguei falando nesses termos. Agora, existe proposição de vereador para que efetivamente isso aconteça. Legalmente não pode, né? Lá é perímetro urbano de Chapecó, ela é urbano, não tem. Dentro da legalidade não pode, não. Ela não prospera em virtude da lei. Eu acho que não é. Não... Primeiro, não prospera. Segundo, eu não vejo o porquê. Como é que você vai emancipar o perímetro urbano de uma cidade? Como é que tu torna independente o perímetro urbano da cidade, divide ao meio? Entendamos, vai aumentar cargos públicos, vai aumentar vereadores, vai aumentar prefeito, vai aumentar. Eu acho que não cabe, a discussão que não cabe. Ok. É, o Chico Tomasi diz: sou contra o desarmamento. O homem de bem tem que ter arma, ao menos dentro de casa. Isso sempre fica confuso, né? Ele diz que é do tempo que João Batista Figueiredo, onde se comprava bala e munição em qualquer bodega e não tinha. Tanto banditismo e tanta morte como tem hoje. Eu uso como exemplo, tu lembras aqui, é que as pessoas esquecem muito rapidamente, mas eu não esqueço. Quando aqui no distrito de Marechal Borma, se não me engano foi no começo desse ano passado, eu não me recordo a data, quando o agricultor foi assassinado dentro de casa de manhã cedo, estava com a esposa tomando chimarrão. Sim. Se ele tivesse uma arma dentro de casa para se proteger, ele estava vivo até hoje. Mas, no entanto, ele não podia ter arma, mas agora o bandido tinha. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. O que nós aprovamos na Comissão do Estatuto do Armamento, se for aprovado no plenário e sancionado pela presidenta Dilma, o agricultor poderá ter uma arma dentro da propriedade. Ele vai trabalhar na lavoura, ele vai levar a arma no trator junto. Mas para ele ter aquela arma, ele tem que estar habilitado, não é qualquer um pegar essa arma. Então o que eu estou defendendo é o direito da defesa do cidadão, o direito de me defender do bandido. E o que Jean Williams e os demais querem? Não, você não pode se defender. Você tem que ficar com o peito aberto levando bala gratuitamente, porque o do lado de lá ele foi humilhado, a sua infância foi complicada, mas você, trabalhador, eu por isso que os meus debates são acirrados e a minha posição é essa, eu sou a favor do Estatuto do Direito à Defesa. Ok, a Justina diz, moro no Monte Castelo, você estava presente, mas eu não lembro a data, diz ela, mas fizemos assinatura pedindo asfalto, a empresa disse que vai ser feito só até o primeiro ponto de lotação, é um pedaço, não dá para fazer tudo? Não, eu coloquei 1 milhão de uma emenda minha, essa é obra minha, do meu gabinete, 1 milhão de reais, e a extensão é grande, não é curta não, hein? Ela sai do asfalto que vai para a Água Amarela até a entrada do Monte Castelo. O que os moradores reivindicam agora é a sequência, então vamos como diz outro, primeiro uma parte e depois outra parte. Então este 1 milhão que foi colocado aí, emenda minha como deputado, para fazer esse acesso ao Monte Castelo. Eu coloquei mais um recurso que está sendo executado, o asfalto em torno do Parque Palmital, também está sendo executado. Eu coloquei mais um recurso meu no trevo da 282 para construir um ginásio, mais 1 milhão de uma emenda minha de um ginásio de esportes que está sendo construído para o bairro Trevo, mais um recurso na saúde para a construção de 2 unidades de saúde, se não me falha a memória, no Cristo Rei e lá no Santo Antônio, e mais 1 milhão de emenda minha para o Hospital Regional que está comprando os equipamentos. Então as minhas emendas como deputado, elas contemplam o Chapecó. Agora o direito dela reivindicar é procedente, é verdadeiro, precisa dar sequência, claro que precisa, mas vamos alocar novos recursos para dar sequência, até porque é importante que as pessoas saibam, o prefeito Caramuri deve estar abrindo a semana que vem uma licitação que se não me falha a memória, vai passar dos 20 milhões, não sei se vai passar 40 ou 20 milhões, para fazer a recuperação da malha viária. O asfalto de Chapecó vai ser completamente revitalizado, com prioridade, segundo o anúncio do prefeito, nos piores trechos que estão esburacados. Então, apesar da crise no país, Chapecó não para. Tem dificuldade? Claro que tem. Falta dinheiro? Claro que falta. Porque os compromissos são muito maiores que a receita. Por quê? Porque o governo federal está causando isso no nosso país. Mas mesmo assim, Chapecó não para em hipótese alguma. Ok, o Walter está bastante injuriado aqui, mas o Walter sabe que eu não posso replicar xingamentos. Então, vou meter aqui a frase que ele diz: considero o cidadão, né, como calado. Se, né, se esse cidadão calado, diz ele, é um poeta, porque quando ele fala, ele representa um retrocesso, a truculência, um pensar de homem das cavernas, que não é o que a gente quer ver como representante. Essa é a síntese da opinião do Walter. O Walter, gostaria que eu fosse o Jean Willis, tu esqueça. Você não vai me ver com essa finesse, Walter. Eu sou colono com respeito, eu sou agricultor. Eu não planto, obviamente, mas eu tenho o estilo de colono. Agora, eu quero te dizer o seguinte, amigo, preciso e prefiro ser, em dados momentos, truculento em defesa da vida, em defesa das pessoas de bem, do que ser extremamente finesse e concordar com um bandido, com um traficante, com quem mata, com quem estupra. Não me peça para ser o que eu não sou. Agora, eu não entendi a sua colocação. Ele, quando fala, me agride. Será que eu te agrido tanto quando eu denuncio a roubalheira do dinheiro do povo brasileiro? Será que te agride demais dizer que o dinheiro que é para poder desenvolver o país foi para o exterior para poder alimentar a corrupção? Isso te machuca os ouvidos. Então, amigo, tranca o ouvido ou troca de estação, porque você vai ouvir por muito tempo. Mas por, não só por mim, não. Por boa parte do povo brasileiro que está insatisfeito com tudo que ocorre nesse país. É, o Jair aqui, ele diz, olha, arma é instrumento de morte, não de defesa. Mas é de morte para bandido. O bandido mata as pessoas de bem. Então eu concordo plenamente com você. O ideal mesmo seria que ninguém tivesse arma. O ideal é que todo cidadão brasileiro tivesse uma pomba branca pousada na área, tivesse flores ao seu jardim, tivesse direito ao teto, uma alimentação digna no final de mês, a educação boa para os seus filhos, e que o bandido não fosse bandido, isso seria o ideal. Mas quando nós não temos o ideal, o que, que nós podemos ter? O direito de poder ter uma arma. Se você não quer ter, não tenha. Mas não tire o direito de quem pode ter e queira ter para poder proteger sua família. O que nós não podemos é criar uma regra, e é isso que eu não concordo, a todo mundo, não é para andar com a arma na cinta dando tiro por aí, não é isso. Não estamos defendendo que todo cidadão de armado no meio da rua, uma discussão, e dá um tiroteio no meio da praça. O que nós estamos falando é o direito de ter a arma também em casa. É obviamente que aconteceria, mas acontece hoje com a bandidagem. Você vê hoje, aqui, semana passada, noticiei no meu programa lá na RIC TV Record, o funcionário da prefeitura de Balneário Camboriú sentado comendo uma pizza com a esposa no restaurante, um bandido de 17 anos, as câmeras filmaram, o cara entregou a carteira e pediu pro bandido, ó, me deixa a sua carteira de motorista, ergueu as duas mãos. O bandido deu um tiro na cabeça e matou esse pai de família. Então, é para isso que eu estou aqui dizendo isso. Eu quero ter o direito de me defender. Eu não quero morrer como se morre, mata-se um porco no açougue. O direito, pelo menos, de defender a família. Se eu não tiver capaz de ter uma arma, eu não vou ter. Agora, se eu puder, eu tenho. Porque eu já tenho capacidade e já fiz o registro, já comprei. Está guardadinha lá em casa. Está lá para proteger a minha casa, o meu lar. Agora, se eu me perguntar, João, tu vai usar? Não, não pretendo. Jamais usarei. Mas o direito de defender meus filhos eu tenho. Ok. O Eduardo lhe apoia, diz que é favorável a sua forma de colocar os assuntos aqui discutidos. Eu vou resumindo. O Alberto também diz, olha, é bom, eu atenuo aqui sempre, mas é bom ouvir quem discorda dos petistas que só querem tirar proveito da máquina pública, né? Sua fala contrária. A Carmelita diz, eu estou meio quieta, mas estou na escuta. Gostaria de saber qual era a cor que a prefeitura usava na época do Partido dos Trabalhadores. Diz ela, sério, não lembro. Eu também não. É que Chapecó nunca teve cor padrão por lei. Não teve. Uhum. Mas eu lembro, há de se registrar, que no tempo do PT, o PT fez o quê? Usava os bonequinhos nas marcas públicas. Vocês lembram os chamados bonequinhos? Na porta do ônibus, não estava 7, 8 bonequinhos, um com de mão para o outro? Lembra as placas que quando tinha uma obra, tinha os bonequinhos um do lado do outro? Aquilo era marca do PT, não do governo. Era marca, símbolo da administração popular e do Partido dos Trabalhadores. Então eles arremeteram aquela marca para as obras públicas. Tanto é que a justiça mandou retirar. Eu, quando determinei a pintura de prédios públicos com a tinta azul e branca, não era cor do meu partido, não. Era para identificar em cada bairro onde tinha um prédio público. Tanto que você andava no Chapecó, via, lá na Vila Real, prédio azul e branco, o que que é? Um posto de saúde. Foi esta identificação. Se fosse da cor do meu partido em 2005, seria verde, amarelo e azul. Azul e branco. Não era a cor do meu partido era PFL em 2005. Em 2007 virou democrata. Mas o PT usava os bonequinhos, que era uma marca alusiva ao PT. Não era a cor, era o PT. Eles não tinham cor padrão, até porque a escola, no Faxinal dos Rosas, era cor de rosa. A escola é cor de rosa até hoje. Então, se for ver, lá é cor de rosa aquela escola. Tinha prédio, escola azul e branca que o PT pintou também. Era diversificado, não tinha cor padrão. Agora o prefeito Caramori adotou um padrão de verde e branco, que é o mais correto. E até aplaudo o prefeito Caramori, que realmente tomou a decisão, até porque foi feita uma lei agora obrigando os prédios públicos a ter cor padrão verde e branco. Ok. O Jusemar apoia também a sua fala, diz que está no caminho certo. O Valdomiro... olha, quero agradecer se fomos atendidos. Ele faz um pedido de trazer verbas para asfaltar o loteamento Paraíso. Não sei se já tem alguma ação prevista. Não tem. Ah, peraí, tem. Como não tem? Claro que tem. Agora o Mário Tomás, quero cumprimentar, me assoprou no ouvido. Não, o loteamento Paraíso é 7 de setembro. Eu já consegui R$500 mil e emenda minha para 7 de setembro, que deve estar licitando agora. O Mário Tomás, inclusive, foi o interventor à época, me pediu esse recurso. Já está na prefeitura R$500 mil, com a contrapartida do município, eu acho que termina 7 de setembro em toda a sua extensão. Então, portanto, tem sim R$500 mil de uma emenda minha para o loteamento Paraíso. Ok, a Bárbara aqui está bem braba, vou resumir. Bárbara, você sabe disso. Ela diz, olha, boa parte da imprensa de Chapecó, a Rede Globo, coloca a culpa da crise no Lula, mas ele tem as contas e a vida revirada, e até agora não provaram nada de roubo. Diferente da turminha aqui de Chapecó, que vira e mexe tem as contas bloqueadas, né? Lá na sua casa, João, ela se refere a Brasília, Câmara dos Deputados. Olha, eles chamaram de ladrão. É verdade que o senhor está sendo investigado há 5 anos por ter comprado terras no Paraguai e que já vende grãos para empresas chapecoenses? as demais ameaças aqui eu não leio, que essas são para mim. É Marta o nome dela? Não, é Bárbara. Bárbara, mas é uma barbaridade. O Bárbara, deixa eu só te dizer duas coisas. Primeiro, eu não tenho terra. Primeiro, eu não tenho um palmo de terra ainda. Eu não comprei nem no cemitério para me enterrar. Ainda não, até porque não, depois que morrer não adianta. Então eu não possuo terra em lugar nenhum, nunca tive. Se pudesse ter, gostaria muito de ter. Por outro lado, tu tá equivocado, mas tu tá errada. O presidente Lula está sendo investigado, sim. Os filhos deles também. E as citações do dinheiro das palestras que o presidente recebeu, Bárbara, você bater palma para isso? Você aplaudir um ex-presidente receber mais de 29 milhões por palestras, por uma empreiteira beneficiada com financiamentos do BNDES? Meu Deus, de que lado você está? Você não está do lado do povo, você não está nem do teu lado. Você está simplesmente do lado de alguém que você acredita que mesmo roubando fez certo. Eu não estou afirmando que o presidente Lula roubou, não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que é tão curioso um filho ser monitor de zoológico, ganhar R$600 por mês, depois que o pai se torna presidente do Brasil, se torna um milionário. Você acha correto isso? Você acha certo? Seus irmãos, seu filho, se tu é casada, não sei, tem esse mesmo direito. E por que que você não consegue esta ascensão? Então, eu quero te dizer, te afirmar aqui textualmente. Quanto ao Jean Willis, ele vai responder juridicamente por isso. Quanto a mim, não respondo nenhum processo por roubo nem por desvio. Quanto à área de terra, não possuo. Um dia, se Deus quiser, poderei possuir. Então, eu acho que tuas declarações são extremamente equivocadas, mas, infelizmente, você também é culpada da miséria que o país está atravessando. Porque se não fosse você, o presidente do Brasil seria Aécio Neves e talvez estivéssemos enfrentando a crise para sair dela num curto espaço de tempo. Mas, infelizmente, muitos, igual você, continuam acreditando que o PT é o caminho ainda. Olha, com essa fala, deputado, a gente encerra então essa conversa, encerra a participação hoje no estúdio. Fomos longe, sim, extrapolamos o tempo, sim, mas né, nunca é diferente. Obrigada pela participação. Eu te agradeço muito, Raquel. Quero dar um abraço a todos os ouvintes e até a própria Marta. Pedir desculpas se às vezes a gente exagera um pouquinho. Bárbara. Até te pedir desculpas se a gente exagera um pouquinho, mas infelizmente é que nos ofende a população brasileira. Quando você defende, você não pode defender o ato de corrupção, não importa quem seja. E é o que eu digo sempre, eu quero que as pessoas entendam. Se eu tivesse com a vida enrolada, eu estaria mudo, no silêncio absoluto e no anonimato, para ninguém me ver. como graças a Deus não tenho rabo preso com ninguém, encaro o desafio, vou para a luta em defesa daquilo que eu acredito. Ora, todo e qualquer deputado que se elege, ele faz um esforço para ir para a base do governo, para ter as benéfices do governo. Eu me elegi de um partido que é base de governo e nunca estive lá. Agora, eu não desrespeito ninguém deles, não. Não desrespeito a presidenta Dilma, até porque acho que ela é uma vítima do PT. Não desrespeito meus colegas deputados. Você nunca viu mencionar uma vírgula do deputado Pedro Guzai, por exemplo. O qual tem o respeito do jeito dele, ele toca a vida dele, toca a minha. Então, agora, eu não vou trair o eleitor de Santa Catarina e não vou trair o povo de Chapecó. Vou manter minha posição sempre reta. Agora, a partir do momento que o povo entender que eu não devo mais estar na vida pública, vou tocar minha vida profissional, que graças a Deus sou bem resolvido pela minha atividade profissional. Agradeço. Olha, bem rápido, faltou só uma colocação, desculpa, que era fundamental. Falei, vou guardar para o final. Vai ser candidato a prefeito ou não vai? Não. Ah, essa era, olha, por um... Não, nossa. Eu acredito sim, nós devemos renovar. Então nós vamos dar oportunidade. O nosso partido PSD tem candidatos a prefeito, pré-candidatos. Hoje nós temos o próprio Américo Nascimento, que é um pré-candidato a prefeito. Temos aí um grupo de empresários como o Gelson Costa, que é o nosso pré-candidato a prefeito. O PSB tem o Luciano Buligon, que é pré-candidato. O João Marques, que é pré-candidato. O PR tem aí o Hélio Sela, Márcio Sander. O PSDB tem o Itamar, tem o Ivan. Os partidos da coligação têm seus nomes. Eu, particularmente, não pretendo, já disse isso em várias oportunidades. Eu já fiz 3 mandatos, 2 em Chapecó e 1 em Pinhalzinho. Então, graças a Deus, até aqui fiz tudo que pude. Mas tem muito por fazer. Eu pretendo sim um dia, quem sabe, disputar uma chapa majoritária em Santa Catarina. Mas a princípio eu tenho que honrar os votos que tive do eleitor como deputado federal e farei isso até o último instante lá em Brasília, cumprindo a minha missão como deputado federal. Então, portanto, não é o meu projeto, não é o meu caminho, mas vou dar total apoio para aqueles que pretendem disputar, porque eu acho que Chapecó não pode voltar para trás. Nós temos que seguir adiante o caminho da prosperidade, do progresso e da geração de empregos na nossa cidade. Ok, a gente fica por aqui. Para você que nos acompanhou, um ótimo começo de semana. A gente se despede e volta amanhã. Bom dia. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.